Salvador, boa tarde, voo 620, final de 9 milhas, baixar travado. 620, gostei da aproximação, que nega 10 no 3, reporte no externo, baixar de travado. Quem falou lá no externo? Tá confirmando 1015? 10 no 3. Ah, tá ok, 10 no 3. Presente, 5241, grato. Baixou e travou? Ok, ele estava baixando travado desde a 9 milha, passando externo. 620, atualizado pouso, cabeceiro no zero, vento 160 graus, 8 nós. E livre pouso, 10, gol 620. O tráfego está na posição de 9 horas, 20, correção 18 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível 090. Não recebo tráfego. Então 3217, para evitar tráfego desconhecido, curve à direita na proa 240, limite da proa radial 340 de ciclo. Solo às 39, libere à direita, solo 121, decimal 1. 21, confirmando 21 no solo? Firmo 121. Obrigado, bom trabalho. Então 3217, retorne a proa de bom fim. Então 3217, informo que não recebo tráfego. Agora 9 milhas, está na posição de 12 para 1 hora. 9 milhas. Tenente na 3217. Papapá, Alfa, Tango, Tango, controle Salvador, confirme nível. Alfa, Tango, Tango, acione identificação, reporte no ponto ideal de descida, autorizada a chegada à mão. Tá 3217, em contato visual com o tráfego. Tá 3217. Qual o meu tango em dia bravo, controle de Salvador. Unidade Anel e decolar, pistão no zero, vento 170 graus no zero norte. O meu tango Índia Bravo, confirme posição. Tango Índia Bravo, mantenha sob condições visuais, 500 pés. Reporte 20 milhas da Salvador. Tango Índia Bravo, suficiente, reporte na Baía de Aratuba. Reporte 10 milhas, Tango Índia Bravo. 3217, desça para 4010, QNH 10013. Para 4010, 10013. Controle Salvador, acione identificação, desça para nível 120, QNH 10013, autorizada a chegada à manga. Seu 446, informa o tráfego 3 horas, 13 milhas, rumo sudeste, mantendo nível 110, é um Charlie 402. Ciente, 5446. Decolou 44, controle 119, decima 8, boa viagem. 19, 8, boa. 1013, autorizado a final do procedimento LS-X-Ray, reporte estabilizado. Tan 3217. 3217, para 2 eu peço, ajuste ao tipo 0013, autorizado LS-X-Ray, reportarei estabilizado. Tan 3217. Controle, boa tarde, eu chamei 6327. Oxené 6327, contato radar na decolagem, soa para nível 220, saída da El. 220, manda El 6327. Dia Bravo, autorizado, supo para o 1010, QNH 10013. Dia 32, desça para 4010, QNH 10013. Dia 321, autorizado de curral de pista 10, vento no 70 graus, 9 nós. Flip 5241, vou indo para onde ele é. Trip 5446, desça para nível 1, correção 050, QNH 1013. 050, 1013, 5446. 5446, confirme velocidade indicada. 240. Gente, Trip 5446, reduz a velocidade para 210, nós, número 3, para aproximação. Reduzindo para 210, 5446. Salvador, boa tarde. Passaria do 2231, formação Sierra. Prefere e já decide. Desça para correção, resposta estabilizada. Passaria do 2231, desça para nível 050, autorizada a chegada a Mari. Quem negar 1013. Sim, para 5-013, na Mari, passaria do... Controle, boa tarde, 6321. 6321, contato radar na decolagem, sua para nível 320 na árvore. 320 na árvore, quando possível, com a direita, a direto à árvore. 6321, está presente, vou indo para o diabo. Presente, árvore, 6321. Pastor 3-2, autorizado a final do procedimento ILS Whisky. Pode estabilizar. Pastor 3-2. Tá 3217, gente, complete aproximação, chame torre 1895. Torre 1895, completo aproximação 3217. Torre Salvador, tá 3217, final de aliança, pista 10, trem mais travado. 317, puxa aproximação, aqui negar no 013, agora é preciso. Negar no 013, aguarda a autorização para pouso, né? 3217. Pastor 32, confirme velocidade indicada. 460, pastor 32. Sangue manter 160 até Simbra? Já nasceu. Gente, pastor 32. Controle, 966. 966, sua para nível 370 na PUC. 370 PUC, com 966. Pode voar posição Jamo, vamos limpar. 0 como final. 966, por onde Jamo? Jamo, 966. Ideal, Alfa, Tango, Tango. Tango Tango, desça para nível 060, quem negar 1013. 060, Tango Tango. Controle, Xander 6327. 6327, prossiga. Solicita 1060 como final. Sente, Xander 6327, vai para o 160. 1060, grato. O Tango já bravo, está 10 milhas fora. Tango de abraço, gente, chame torre, 1895. 895. Prossiga. Grato, Ilhéus, 6327, grato. através norte da torre, também já bravo. 809. Reduzindo para 1920-95446. Papapá, Alfa Tango Tango, confirme a velocidade de casa. 1165. Alfa Tango Tango. 1165. Passa nível 150, chama o centro do Recife, frequência 126, decimal 0, terna 1288. 260, 288, obrigado, boa. Chené 6327, passa nível 140, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, terna 13395. Controle, gol 966. Gol no 966, prossiga. Poderia coordenar com o centro do de Campina Grande? Aguarde, 1966. Aguardando. Na escuta do controle de Salvador. Prossiga. Oxené 6327, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251-3395, grato, Oxené 2231, reduz a velocidade para 1990 nós. Reduz para 190, passarela. Desça para 2000 pés, QLH 1013, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, trip 5446. Descendo para 2000 com 1013, reportará estabilizado na X-Ray, 5-4. Pastor 3-2, estabilizado? Estabilizado, pastor Márcio, pastor 3-2. Pastor 3-2, reporte baixado travado, chamo torre, 1-8-9-5. 3-9-5, pastor 3-2. Torre Salvador, pastor 3-2, aproximação final 35. Pastor 3-2. Vai ver, pastor, que eu chego na rua. 35, pastor. 32, utilizado por cabeceiro no zero, vento 170 graus, 10 nós. Tá livre pouso, pastor 32. Pro torre, o Tango de Abraão está aqui na Travessa Norte. Tango de Abraão, mantém a posição na Travessa Norte da torre, aguardando para cruzamento de campo. Aqui temos agora uma aeronave na curta final, para pouso, estão no zero. Pastor 32, informa helicóptero Robson 44, através norte da torre, 93 para o pouso. Está sempre, pastor 32. Forte na mesma. Trole 63, 2 anos. Chené 6321, passa nível 170, chama centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 1288. 260288, boa tarde, obrigado. Alfa Tango Tango, informa o tráfego 2 horas. Meia dúzia de milhas rumo nordeste, mantendo 1.500 pés. Um bravo novembro é 2 papá. E aí, esse alvo, até que estamos. Torre, o Tango Dia Bravo pode aproximar parte 3 após o pouso do Caravan, hein? Afirma, após o pouso do Caravan, autorizado para o parte 3, evitando sobrevoo de pessoas e aeronaves. Tango Dia Bravo, reporte no solo controlado. Grato, vai chamar no solo controlado. Celso, é, se possível, dá para coordenar Shell para abastecimento aqui? Tá? Gente, Tango Dia Bravo. Grato, muito obrigado. Um pouquinho mais pra frente, pode ser? Sim, Matheus, passarei o 2231. 2732, no solo 56, libere a sua esquerda na Taxi Hotel, essa frequência livre, o 2732. Hotel, por aqui. Delta Uniforme Hotel. Confirme código transponder. Delta Uniforme Hotel, confirme código transponder. Gente, mantenha se sob condições visuais, 500 pés. Pode ser a Índia com Índia. Prossiga. 5446 estabilizado em LS. 5446, complete aproximação, chamo torre, 1895. 1895, 5446. Salvador, 35446. 5446, aqui negar no 013, fazendo aproximação, reposta no externo, baixar e travado. Vai reportar no externo, 5446. Gente, mantenha sob condições visuais, que é uno, suba para 1.010. Salva para Alfa Tango Tango, desça para 2.000 pés, QNH-1013, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Tango Tango. Alfa Tango Tango, informa um tráfego mantendo 500 pés na final do procedimento ILS X-Ray, já cruzando. Tango 7. O Trip 5446 passou externo, baixar travado. 5446 autorizado pouso, cabeceiro no 0, vento no 60 graus, 9 nós. Pouso autorizado 5446. Opa, condições de ala para a duna, podemos? Preto 2231, está presente, vou ir na proa de Duna. Ok, vou a Duna, passaria. Passaria 2231, desce para 3.000 pés, QNH 1013. 3.000, passaria. Azul 6918, adicione identificação. Azul 6918, adicione identificação. Até meia, chamo centro Recife, frequência 125, 126, decimal 85, alterna 12545. Acione identificação. Estabilizado, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, complete aproximação, chamo torre no 8, decimal 95. Alô. Avia do 2231, reduz a velocidade para 170 nós, número 3 para aproximação. Sim, a gente passaria do reduz para 170. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, reduz a velocidade para 200 nós, número 4 para aproximação, desça para 4.000 pés, QNH 10013. 7-3, prossiga. Self-3. Mantenha 500 pés, QNH-10013. Quilo Romeu, acho que ciente, reporte na rotatória visual do campo. Na 1. Pra direita, solo no 2-1-8-5-4-4-6. Pulo 2-1-1, solo. 1-1. Nada mais. Dedo 2-2-3-1, informa o tráfego. 3 horas, 3 milhas, rumo oeste, mantendo 500 pés. Então, Romeu, hotel 66. Ciente, passaredo. Passaredo 2-2-3-1, desça para 2 mil pés, QNH-10-13. Autorizado a final do procedimento elétrico, sua resposta estabilizada. Ciente, o passaredo está estabilizado, desce para 2 mil. Passaredo 2-2-3-1, complete aproximação, chame torre no 8-9-5. Ciente, lá torre 108-9-5, muito obrigado aí, boa tarde. Romeu, Kilo Romeu, Oscar. A escuta do controle? Canadá, autorizado, 1-7. Kilo Romeu, Oscar, ciente. Chame torre, 1-8-9-5. Canadá, obrigado. Papai Romeu, Romeu, Romeu, Golf. Desça para 3 mil pés, QNH-10-13. 3 mil, Romeu, Golf. Cheque rádio, aeronave que chama a torre, frequência, concentração muito ruim. Kilo Romeu, Oscar, boa tarde. Kilo Romeu, Oscar, boa tarde. QNH-10-13, venha tu no 70-09, nós para cheque, reposte na curta da 17. Kilo Romeu, Oscar. Olha, o Romeu, eu vou precisar de via esquerda, o 4 milhas. Autorizado, Romeu, Romeu, Golf. Obrigado. Até a 3, prossiga. À direita, solo em 1-2-1-1, Alfa Tango Tango. Porte visual com o Sierra India Queen. Pereiro 2231, cheque 3. Passado travado. Autorizado pouso cabeceiro no 0, vento no 60 graus no 0 nós. Sete, passado a drive pouso. Mantenha a posição, aguarde para cruzamento, Olimpo 00, temos uma aeronave agora na curtíssima sinal. Afirmo, esquadrão com o número 2 para pouso 1-7, quilo Romeu Oscar, vento 1-60 graus 9-9, quilo Romeu Oscar. Vem velocidade de carro. Cada 2-0-0-9. Gente, o Romeu, Romeu Golf. Paredo, informo o aeronave, Bravo, Novembro 2, papai se aproximando para a cabeceira no 793 com seu pouso. Passaredo 2-2-3-1. Passaredo, ciente. Papai Romeu, hotel, hotel, 3, confirme pro ar. E aí, você tem para o Romeu, Romeu Golf, desça para 2000 pés, QNH-1013, autorizada final do procedimento ILS X-Ray. Informa o tráfego 11 horas, 5.5 milhas, mantendo 500 pés na final do procedimento ILS X-Ray. Efeito em voo pairado. Uma pessoa descendo para 2000, todo o tráfego descendo para 2000, passará estabilizado com o estabilizador ILS-X-Ray. Azul 69 noite, confirme fazendo desvio. 2231 no sala 07, libere a sua direita, chame solo em 121 decima 1. Do PES, que é negar 10116. 11. 211, obrigado. Confirme velocidade indicada. Passada para a próxima parada. Gente, azul 6918. Será da pista 1028? Na Delta, para ingresso na Alfa, chame o solo em 121 decimal 1, Olimpo 00. 6918, com a proa 045, tem condições de interceptar o curso localizador? 9-1-8, ciente, reduz a velocidade para 1-8-0. Romeu Oscar no solo 08, confirme pátio. Autorizado a livrar à direita, acessar a frequência livre, aqui no Romeu Oscar. Na final do procedimento ILS X-Ray, 12 milhas, 2 horas. Alfa Charlie 90. X-Ray Change, reporte visual. Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf, estabilizado? Negativo, estabilizado com o localizador, Romeu Golf. Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf, complete aproximação, chame torre 1-8-9-5. Pegando 5, como está? Azul 6918, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reporte baixado e travado. Excelente, meu gol. 097, a linha decola de imediato? Afirmativo, 097. 097, a linha decola sem parada, vento 160 graus, 99. A linha decola, 097, sem parada. Romeu, Romeu Golf, final da 1-0, da base 7, por acaso. Romeu Golf, gente, você vai aproximar só agora de pista livre, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf. Você vai aproximar só agora de pista livre, Romeu, Romeu Golf. A extensão é de cancelar, está seguindo para 1-7, seria de autorizado. Planeta cancelado a 1-0, autorizado uma base curta pela sua direita, reposte na final da 1-7. Romeu Golf. Curva à esquerda agora, reposte na curta final da 1-7. Negativo, livrando isso, é cancelar a final da 1-7. Romeu Golf. Delta, tá acionado já? Azul 6918, cliente, complete a aproximação, chame torre 1-8-9-5, compouso. Exato, 9-5, vou chamar torre, vou chamar torre, vou chamar torre, vou chamar torre, vou chamar torre. Pulou a zona 0, controle 1-1-9-8, boa viagem. Boa 9-8, obrigado. Hotel 3, cliente, frequência livre. Só confirma a frequência torre, mas é nós, por favor. 1-1-8-9-5, 6-9-1-8. boa tarde, é o 097 da Gol, decola. Gol 1097, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída Arbor. 360, 097. Machete travado? Negativo, machete secado. Autorizado, gira a base. Autorizado, pouso cabeceiro no 7, vento 180 graus, 9 nós. Depois no 7, meu gol. Posição é guarda para ingresso, é a Codelta, temos uma aeronave agora na curta final do 17. Boa tarde, azul 4, 69, 18, está no ILS. 69, 18, continue a aproximação. Cheque trem, que nem no 0 no 3, reporte no externo, baixa de travado. Vou preparar a baixa de travado externo, 69, 18, azul. Meu Golf no solo em cima 2, poderia passar o pátio? Dado ingresso, sim, a próxima direita, a estação da frequência livre, o meu Golf. Delta autorizado a alinhar e manter cabeceiro no 7. Azul está no baixar travado, azul 698. Azul 698, autorizado por uso cabeceiro no 0, vento 170 graus, 9 nós. Ligue pouso na pista 10, azul 69, 18. Repita o vento, por favor. 170 com 9 nós. Obrigado. Gol 1097, está presente o elétrico. Alerta 097. Terra, prossiga. E pressionar recostar, você poderia confirmar o pátio que se encontra? Gente, reposte para o táxi. Gente, mas aqui é Codelta, agora a gente vai para a decolagem, é Codelta. Todo conhecimento de turbulência zero na azul, autorizado a decolagem de cabeceira no 7, vento 170 graus, 8 nós, é a Codelta. Limpo 00 ali, mantém cabeceira 10, limpo 00. É 9-8 no solo azul 5, libere a direita, solo em 1-2-1 decimal 1. 1-2-1, azul 69, 8-1, obrigado. 8800, autorizado a decolagem, cabeceira no 0, 170 graus, 89. Solo, mais o Delta. Aqui com o Delta fora do solo, 17, controle 119, decima 8, que é o regresso. 19. Papai Juliette, Mike, controle Salvador, desça para nível 050, QNH1013, autorizada a chegada a Mali. 500, decolou 17, controle 119, decimal 8. 2798, link 00. Olho, Olimpo 00, decolou, tá no perfil da EL. Olimpo 00, contato radar na decolagem, subo para nível 240, saída da EL. 0240, na da EL, Olimpo 00. Fox Mike, proceda. Fox Mike, negativo para próximo olhar. Voo 1097, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 0, terna 1288, voo 1097. RNA 0288. Boa. Opa, Mike Eco Delta, na escuta do controle de Salvador? Na escuta da colada direita, solicita direto meu pé na 242 para a Manati. Mike Eco Delta, proa de Manati, 1 mil pés. Nada meu pé, de Maratinha, passará livrando o CTR, Mike Eco Delta. Gente, Mike Eco Delta. Proa direta, Maratinha, meu pé, passará livrando o CTR, Mike Eco Delta. Olimpo 00, da presente foi Coral. Proa de Coral, Olimpo 00. No 8, saindo pelo controle, após a decolagem vai curvar à esquerda com proa de LF, ok? No 8, autorizado a decolagem, cabeceira no 0, vento 170 graus, 7 nós. Vem pro controle, Mike Eco Delta. Eco Delta, Clareza 5/5. Sabe, você pode para ingresso, com o Quebec Serra. 4118, decolou as 21, controle 119, decimal 8. 198, azul 4118, boa. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 4118. Azul 4118, contato radar na decolagem, sua para nível 300, com curva para a esquerda na proa de Elefo. Sobe ao 300, com curva à esquerda, proa de Elefo, azul 4118. Ingresso, reporte pronto, como é que você acha? Papá Juliette Foxtrot Mike, desça via para 2000 pés, QNH10013, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Juliette Foxtrot Mike. Botango, prossiga. Firme, ah, Lima, prossegue Mike, me chame na Quebec novamente. Sal 3155, a linha de cola cabeceira no zero, vento 180 graus, 99. Pelo Quebec Serra decolou 24, controle 119 decimal 8, boa viagem. 1198, sou a Tagra. Controle Salvador, pelo Quebec Serra. Capitão Kilo Quebec Serra, controle Salvador. Checkpoint São Paulo, tá pedindo autorização. Agora pra decolagem, ok? Meu pés, vou aí na proa de morro. Papapá, Mike Eco Delta, escuta do controle Salvador. É 10.400, mantém o ponto de espera. Tango, prossegue com 45? Gente, então está autorizado o ingresso na 35 para o Pátio 5, confirma? Gente, autorizado o ingresso, táxi via pista para Garabete. Descendo de Bravo, mantenha a posição em aguarde. Temos uma aeronave agora decolando da 1-0, ok? Meia-meia-três no quadro, após a rolagem da aeronave da Tana, ali mantém, cabeceiro no zero, 63 no quadro. Após a rolagem, a linha mantém, 63 no quadro. Lipo 00, passa nível 150, chame centro Recife, frequência 125, décima 1, lanterna 13395. Controle o Juliette Fox Mike da Visual, propõe para a base da 17. Papapá Juliette Fox Trot Mike, chame torre 1-1895. 1895. Noroeste, sobrevoo da base aérea para está o Bravo. 55, decolar 27, controle 119.8, boa viagem. 98, obrigado, Senna 3-1-3. Torre Salvador, Juliette Fox Mike. Juliette Fox Mike, prossiga. Está na trote de aceptação da base da 17, visual. 7, veio com a proda rotatória, reporte na mesma, mantendo a mil pés, o Juliette Fox Mike. Descer para mil pés na proda rotatória. Obrigado. Mas. Tango de Bravo responde na curta da RMA, Tango de Bravo mantendo 500 pés. Na curta chamará Bravo. Quatro 1-1-8, chame centro Recife, frequência 126.0, alterna 1288. 0-0-8-8, obrigado. 4-1-1-8. Zero decolagem, cabeceira no zero, vento 170 graus, 89. Livre decolagem, Oceano 63, 1-4. Papatango, Kilo, Quebec, Sierra. Vou indo na proa de Morro de São Paulo. Suba para 2.500 pés. Trip 5487, desço para nível 050, QNH 10013, autorizada a chegada a MAN. Desce para o 050 na MAN. Tá na curtíssima, o Tânia de Abravo. Tânia de Abravo, posto com conta e risco, vento 170 graus 8 nós, reporte no solo controlado, Tânia de Abravo. Positivo. Frequência livre, Tango de Bravo, no solo aos 29. Direto Fox Mike, autorizado para seguir. Final da 17, reporte na curta, baixado e travado, Fox Mike. Vai reportar na curta, Fox Mike. Você é NM3 no 4, decolou de 29, controle 1-1-9.8, boa viagem. 19-8, obrigado, 63, 1-4. Zero, zero, controle. E Salvador, Chanel 63, 1-4. Chanel 63, 1-4, contato radar, suba para nível 340, saída Momo. 340, Momo, 63, 1-4. Limpo 00 confirmando, tentou em 1-25 decimal 1 e 1-3395. Direto Fox Mike, continua a aproximação, agora autorização de pouso. 60 alterno 1-288, Olimpo 00. 0 no 3. Mike. Mike copiou a torre? Desculpa, copiou a torre. Autorizado, posto cabeceiro no 7, vento 170 graus, 8 nós. Juliette Fox Mike. autorizado pouso, Fox Mike. Vive 5627, autorizado decolagem, cabeceiro no zero, vento no 70 graus, 8 nós. Sete autorizado pro de toque, desça para 3 mil pés, QNH 1013. Autorizado toque, descendo para 3 mil. Sim, Matheus. Fox Mike no solo as 32, confirme pátio. Autorizado livrar a próxima à direita. A frequência livre, direto Fox Mike. 013. Quatro mil pés, o Canegal no 013, com 8 menor. Decolou 32, controle 1198, boa viagem. 198, gráfico 35627. Salvador, cordial, boa tarde, é o 35627. Boa tarde, Trip 5627, contato radar, suba para nível 190 na saída PUCA. Saída PUCA, só para 190, quando possível utilizar o nosso tempo aqui devido ao atraso, pula direto do bichelo. Espera pronto, 3217. 3217 ali, mantém cabeceira no zero. Inicialmente autorizado pro de PUCA, o Trip 5627. Proa de Boca, 5627. Obrigado, boa noite, menor. Informe e acionar reporte para táxi. 317, autorizado de colagem cabeceiro no zero, vento 170 graus, 9 nós. O Juliette Tango Zulu, acione a identificação, foi pro de bomba para interceptar a chegada da bomba, quem negar no 013, reporte no ponto e dá a descida. Sete autorizado, pro de Caju. Pro de Caju, 5627, grato. 3155, chama o centro Recife em 125 decimal 1, alterno 133 decimal 95.